boa, senhoras e senhores. Estamos começando mais uma edição do programa Lixeirinha aqui pela Rádio Unifra FM 101.3. Meu nome é Tuizu. Eu sou a Mara. Eu sou a voz. A voz que te encanta as noites de quarta-feira e as tardes de domingo. Nossa, a gente tá tão desempolgado hoje, né? É, deu seu calor escaldante. Apesar que tá um climinha gostoso, né? O calor tá em Araçatuba, onde minha irmã mora. Nossa, isso tá... Não, falando sério, assim, tipo, eu tô muito cara de papo de roça, sabe? O calor tá em Araçatuba, lá onde mora minha irmã. É. Será que chove hoje? Ai, ai, ai. Aliás, um abraço pro Ganso. Falando em roça, né? O dono, como é que fala? O vigia da porteira. É, porque agora parece que abriu uma estabularia na esquina da casa dele e tá se sentindo mais familiarizado. Bom, o que temos de especial pra semana? Na semana que se passou, na semana passada, e esse programa, eu tô aprendendo a fazer um programa atemporal, então essa semana passada pode ser qualquer semana, né? O Resident, que é tipo, o pai das bandas independentes, é o Resident, assim, eles são uma banda que já existe há 40 anos e sempre foram anônimos, né? Geralmente eles se vestiam com um olho no lugar da cara, né? Colocavam um olho na cabeça e uma cartola em cima do olho. Aí no dia que o John Lennon morreu, parece que abandonaram um olho e colocaram uma caveira no lugar. Então ficou três olhos e uma caveira, mas eu não tenho certeza sobre essa história, eu posso ter entendido errado. Ou seja, o John Lennon fazia parte, tá bom? Então, há controvérsias. Santa dogs at Jesus feet, Santa dogs at Jesus feet, Santa dogs at Jesus feet, there's no presence in the future. In the future. Flitting in the slitting scene of snowness in the slips. A flitting in the slitting scene of snowness in the slips. A flitting in the slitting scene of snowness in the slips. A flitting in the slitting scene of snowness in the slips. A flitting in the slitting scene of snowness in the slips. Slowness ever sleeps. Fleeting in the greeting scene of effervescent eaves. Greeting in the meeting team of horse and frosty words. Greeting in the cheating team and other noxious birds. Here I come. woman going to do but throw away her bread? Peter feeling funny as she lies beneath the bed. She reminisces of the pungent Adriatic Sea. And she crawls and counts her cans and twitches like a flea. What she really likes to do is sit upon a pew and make believe that time has stopped and motionless as new. Planes are stranded in the sky and drains are stopping too. She alone is laughing under eyelids full of blue. She scurries, hurries, worries that the wicked will receive their candy from a handsome man and coffee from a thief. She gazes at an hourglass and asks it if it cares, and then she wonders if the lizard likes his lettuce rare. Moving in between the clouds, we saw a shaking pool. as we looked up and stood upon the field that we had plowed, it seemed to stop and strangulate upon the darkest cloud. Yesterday we found a purse, today we found some glass. Thank you. funny little monkey and a big white Easter bunny. They lived in little cages and sometimes in rages. I would turn them upside down and drag the monkey all around. Lixeirinha. I found her crying in the morning, sitting in a chair. She was wrapping something up and wrapping it with care. I did not mean to hurt her when I fell asleep last night. I was just exhausted from the act of being polite. Yes, I was just exhausted from the act of being polite. The only really perfect love is one that gets away.